O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Arrepia, arrepia, porque aqui é a carroça. Às vezes a minha cabeça parece faltar parafuso. Estão me chamando de louco, é você que está me deixando confuso. Quem vê meu olhar tão distante já sabe da minha paixão. Que o meu coração bate tudo com de saudade, doido querendo você. Vem trazer esse amor, arrancar minha dor. Eu sou a ferida. Bate tudo com de saudade, volta correndo pra mim. Vem dizer que eu sou seu, traz de volta o que é meu. É você minha vida. É a luxuosa que chegou e ponto final. Carroça da Saudade, trazendo as top dançantes pra você. Às vezes a minha cabeça parece faltar parafuso. Estão me chamando de louco, é você. Vai começando na malemolência. Bora via show. Quem vê meu olhar tão distante já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração bate tudo de saudade. Doido querendo você. Vem trazer esse amor, arrancar. Zeca Metá, tem cada música que eu vou te contar, viu? Te liga nessa aí, ó. Brotam raios quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais lua. Apareceu minha morena. Quando fera por fera, no entanto és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. Minha querida rica, luxuosa, és todo mal na semente. Como diz o caboclo, ela já fez o corre dela e já chegou. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado, você sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal. Se estou errado, você sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal que me faz bem. Só na manhã é a carroça da saudade.

não sei o que fazer. Perdi o meu grande amor. Coisas do coração, coisas do coração. Estou com raiva de mim. Nosso amigo Marcos está por aqui. Você. Alô, babuíno. Não sei o que fazer. Perdi o meu grande amor. O meu coração não suporta a dor. Está sofrendo muito, tão carente de amor. Coisas do coração, estou com raiva de mim. A carroçada saudade. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Coisas do coração, coisas do coração. Estou com raiva de mim. Por que você me deixou? Não sei o que fazer. Perdi o meu grande amor. O meu coração não suporta a dor. Estou sofrendo muito, tão carente de amor. Coisas do coração, coisas do coração. Estou com raiva de mim. Coisas do coração, coisas do coração. Estou com raiva de mim. Vamos embora, Via Show! Coisas do coração. Segunda-feira do Real. Estou com raiva de mim. Tomou sua pílula azul de hoje? Vai com Deus, amor. Seja Silva da Marambaia na área. Um abraço do Franjinha. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente fracassar. A gente vai se ver algum tempo depois. Estamos já gravando tudo. A gente prometeu tocar uma sequência de Reginaldo Rossi, mas já começa agora. Te liga aí, vamos lá. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Eu não fui o primeiro a ganhar o teu beijo e senti no teu corpo o calor do desejo. Eu não fui o primeiro a ouvir da tua boca a emoção. Aqui na sequência prometida na segunda-feira do Reginaldo Rossi. Vou tocar só os melhores para você. Mas fui eu que te deu o amor mais sincero. E apesar da distância te espero. Sou o homem que sabe te amar. Tá pra cima aí, compadre! E sou eu que te escrevo canções de saudade. E ainda sonha com a felicidade, sem saber se você vai voltar. Me tira da solidão, escuta nossa canção. Vem ocupar meus espaços, viver nos meus braços, morrer de paixão. Me tira da solidão, escuta nossa canção. Vem ocupar meus espaços, viver nos meus braços, morrer de paixão. Lúcio Campos, na cidade. Gravando tudo. Eu não fui o primeiro a ganhar o teu beijo e senti no teu corpo o calor do desejo. Eu não fui o primeiro a ouvir da tua boca a emoção e a ternura da frase mais louca. Mas fui eu que te deu o amor mais sincero. E apesar da distância te espero. Sou o homem que sabe te amar. E sou eu que te escrevo canções de saudade. E ainda sonha com a felicidade, sem saber se você vai voltar. Me tira da solidão, escuta nossa canção. Vem ocupar meus espaços, viver nos meus braços, morrer de paixão. E a sequência do Rossi. Me tira da solidão, escuta nossa canção. Vem ocupar meus espaços, viver nos meus braços, morrer de paixão. Luxuosa carroça da saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Sequência do Rossi pra você. Como é que é? Quando eu peço amor, ela me dá paz. Quando eu peço corpo, ela dá demais. Quando eu infrinjo as leis naturais, ela trabalhar, canhoto. Ela dá de ombros, se oferece mais. Ela se faz Eva e eu sou Adão. A querida Kathleen na área, só na nevada hoje. Lila sem traição. Ela chegar em sua residência, sou como uma saideira, aquela glacial, pra completar tudo. Ela não quer ser mais que uma mulher. E eu vivendo num sufoco, não sei por que eu fui tão louco. Eu queria, quero e vou querer mais. Só Deus sabe a falta que ela me faz. Pois quando me encontro em outros braços, nosso amigo Bacu, lá do Sideral, tá por aqui, um abraço. Sinto seu calor, sinto seu mormaço. Alô, Cametá do Croco! E eu vivendo num sufoco, não sei por que eu fui tão louco de me entregar naquele dia a outra mulher, se era ela que eu queria. As melhores do Rossi. Eu queria. Franginha vai detonando. Querer mais. E a produção do Seco Produções. Só Deus sabe a falta que ela me faz. Pois quando me encontro em outros braços, sinto seu calor, sinto seu mormaço. Quando eu peço amor, ela me dá paz. Quando eu peço corpo, ela dá demais. Quando eu peço amor, ela me dá paz. Sequência do Rossi. Tentaste me deixar inutilmente. A força da corrente novamente te arrastou, te fez voltar pra mim. Estou contente. E a sequência é oferecimento Inibet91.com, o melhor site esportivo do estado do Pará. Meu amor, então para de chorar, para de sofrer. Que um grande amor tu podes ter. Deixa de correr atrás da ilusão, pois é todo teu meu coração. Disseram tanta coisa diferente, o povo é exigente. Ver maldade numa flor. Eu sei que tu és minha tão somente, e aos boatos dessa gente eu não ligo, meu amor. Então para de chorar, para de sofrer. Que um grande amor podes ter. Deixa de correr atrás da ilusão. Pois é, bigode. Pois é. Sequência do Rossi. Meu coração. Bora, viajou, como é que é? Para de chorar, para de sofrer. Que um grande amor tu podes ter. Deixa de correr atrás da ilusão. A cada música é uma emoção. Pois é. A gente chega pra detonar. Muito som pra essa galera. Sequência do Rossi. Te liga mais uma aí, ó. O Wellington Franjinha comandando. Esse CD sendo gravado aqui pelo Lúcio Campos. Já já o maluquinho no salão com ele. Eu me sinto tão sozinho sem o seu carinho. Não vivo em paz. Vou de encontro aos seus braços.

Quando acordei e não te vi, chorei. Larará, larará, larará, larará. E nesta noite então de solidão, eu quero dormir, quero sonhar. No meu sonho então, eu quero te beijar, beijar-te, amor, teu corpo abraçar, sentir o calor do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho. Tu manda aquela gelada, né, bigode? Real, larará. Aquele charque com tomate. Larará, larará. É a luxuosa que chegou e ponto final. Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Segunda-feira do Real. A gente detonando, fazendo um tributo ao Reginaldo Rossi. Beijar-te, amor, teu corpo abraçar, sentir o calor, Carequinha luxuoso, do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho não ser real. Larará, larará, larará. Lúcio CDs. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Procura esquecer, querida. Sequência do Rossi. E pelo amor de Deus, vem para os braços meus e eu te darei a minha vida. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo, o amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar pra muito mais amor te dar. E quando meu amor de amor formos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Roça da Saudade, tocando só as melhores do passado. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo, o amor maior de todo. Nosso amigo Marcos, ainda conosco, um abraço a você. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar, pra muito mais amor te dar. Marcelo Milionário na área. E aí? Pra muito mais amor te dar. Tô chegando a MM Multimarcas. Pra muito mais, mais amor uma, meu irmão, te dar. É a saudade do Rossi. Olha aqui, amor, eu estou voltando. É tão bom chegar e eu estou chegando. Quero Quero te dizer que me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. Descobri que a vida começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase perdi. E eu encontrei, encontrei mulheres que me amavam, mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. No verdadeiro giro de recordações, DJ Wellington Franjinha dá um show. Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade. DJ Wellington Franjinha. Encontrei mulheres que me amavam, mas que de manhã logo me deixavam. Prometi fazer um tributo a Reginaldo Rossi nesta segunda-feira do Real, viu, gente? E a gente tocando só as melhores dele e vocês no salão já dançando. Dos teus abraços, meu amor. Wellington Franjinha comandando. Você vai me matar ou então deixar louco com esse corpo moço. Alô, Filipinho! E esse um abraço a você. Tá por aqui, só de boa. Aqui sim você é bem-vindo, meu chapa. Que mancha tudo. Entendo tudo o que um homem quer. Garçom, vou aparecer aqui do meu lado. O meu parceiro, grande camaronese. Ele e sua celebridade chegaram pra beber. Pode fazer de um homem. Hoje eu vim dar uma forra. O que você quer? E eu, gamado, tão preso no seu laço. Sou um palhaço de você, moça, mulher. Eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei ser bobo. Me perdi por esse olhar tão inocente. Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça, mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei ser bobo. Camaronese, o carroceiro luxuoso. Esse olhar tão inocente. Sem saber que Silva da Barambaia de um lado e ela do outro. Se alguma coisa está acontecendo, segue o fluxo. Você vai me matar ou então deixar louco. Nevada! Vamos lá! E aí, Hulk? Amigo Popó tá por aqui também. Um abraço pra você. Tá aqui só de boa. Camentado, o Croco, o Popó do Rubi. Tá todo mundo aqui invadiando. E o mundo bem melhor. A hora da folga. O cara gasta todo o dinheiro. Um mundo de amor. É a segunda do Real. Excepcionalmente, o Ali do Brangina detonando. Muito sombra, galera. A gente prometeu tocar as melhores do Rossi, um tributo à região do Rossi. E a gente vai detonando. Só de boa! É a carroça! Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Alô, Fernando! Da Estrela Tour. Tá tomando todas. Só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Seria bom demais, pois eu teria a paz. Mais uma pra fechar a sequência, viu, gente? Não. Sequência do Rossi. Não se esqueça que o mundo bem melhor teria ao meu ver. Não te amestrua, Marcelo. Vai tomando aí uma. Perguntei a brisa errante se meu amor não vai mais voltar aos braços meus. No murmúrio, no murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de um adeus. Vou seguindo a caminhar e não canso de e nunca mais voltou. E eu quero que volte aos braços meus. O amor que um dia disse adeus me deixou. Como eu quero que volte o amor que um dia me deixou. Yeah, yeah, yeah, que um dia me deixou. Se liga na saudade. Wellington Franchin. O DJ que você respeita. Conseguindo a caminhar e não canso de esperar o amor que me deixou e nunca mais voltou. E eu quero que volte aos braços meus o amor que um dia disse adeus, me deixou como eu quero. Abraço ao Leandro. Tamo aqui, só de boa. O amor rica da Nevada no salão. Que um dia me deixou. Yeah, yeah, yeah. Que um dia me deixou. Você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Latinas, oh, last day swing. Feio, bora trabalhar, feio. Aqui no Moladinho, daqui a pouquinho, o Camaronese mostrando como dança o caqueado. Sai do zap, Camaronese. Toma de fé. Toma de fé. Toma de fé. Toma de fé. Toma de fé. Lá da piscina da Cozampa, piscina da Estacon. Pois é. Tinha as Pepe também. Super DJ Andy. We'll be right back.